terminal 45. 265, 245, Álvaro. Boa, com gol. Seria uma previsão para início do feedback, aqui na 6224. O 6224 coordena, equipe de solo após o Portugal a retaguarda, estou autorizado, chame táxi. Após Portugal a retaguarda, equipe de solo chamará táxi, aqui na 6224. Controle azul 2774. 2774. Sua coordenação junto ao centro, subindo até como sinal nível 180. Autorizado, estudo mantém nível de voo 180 às 2774. 180, obrigado, 2774. Como no 098, Carlos da Juliette. Tan 4738, decolado ao 05, chame o controle de frequência 120.8, boa viagem. 308, boa viagem. 1098, observe Portugal à sua esquerda, após Portugal liberar a intersecção do Juliette, ingresse na mesma até o portão 2. Após passagem do Portugal, portão 2, voo 1098. Voo 1354, autorizado 4.000 pés. Salvador, boa noite, o TAN 4738. TAN 4738, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da Momo. 370, Momo, possibilidade direto para o TI? TAN 4738, inicialmente voo incógnito. Confirmando a prova de código. Firmo. Grato. Azul 5001, stand-by, to start up and push. Stand-by. 2774, 7 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, suba e mantenha nível de voo no 80, chame controle IELS na frequência 120 decimal 1. Boa noite, bom voo. Portugal 024, clear line up and take off from 110, wind 170 degrees, 59. Airflow line up and take off from 110, 124. Ed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste 10016. D534, autorizado voar e TAP. Passaredo 2224 estabilizado. Passaredo 2224, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 118 decimal 6. 18.6, boa. Uno 354, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento MSX Ray, redução de velocidade 1809, reporte com estabilizado. 4. Bono 354, copiou o controle? Bono Bono 354, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LSX Ray, reporte quando estabilizado e redução para 1809. Bono 354, confirme se efetuando desvio. Informo o senhor na produção, Vitor 368, após o TAP, autorizado prosseguir na chegada, voando do lance. Confirme o procedimento que solicita. Gente, autorizado o ano na produção Vitor 366, autorizado final do procedimento LS WISC, deixa para 2500 pés, reporte com estabilidade. Passarei 2224, pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 59. Com livre pouso 90, 2224. Portugal 024, airborne at 10, Salvador, departure 120, that's small 8, 103. Level 350, via Boca de Pata. Via Boca de Pata, climbing level 350, Portugal 024. Convert the message with 505001. 5001, stand by to start up and push. Sou Salvador Xamera 6224 para o táxi com 105 a bordo, 2 horas e 5 minutos, alternativa Salvador. Táxi autorizado via Taxi Índia e Taxi Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame pronto para decolagem, o Xamera 6224. Índia Alfa chamará no ponto de espera pronto, Xamera 6224. Plan 4738, chame o Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685-2545-4732. ILS, 354, complete final do procedimento ILS WISC, pista 10, chame a torre na frequência 118-6. Torre 18-6, boa noite. Bom, eu vou ao 34, boa noite. 27113, acione a identificação. Voe na proa de Bonfi, autorizado a chegada Bonfi, reporte quando pronto para descida. Proa de Bonfi, reporta a quase para descida. Boa noite, 27113. Passaredo 2224 no solo 12, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, passaredo 2224. Azul 5001, it's clear, push and start up, report to taxi. Clear to push back and start up, it's 5001. Voa 34. No 354 da Gol. Boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 59. Ele pôs, pronto. E sim, a gente mantém a posição. 534, desça via para 2010, QNH 095, autorizada a final do procedimento LS X-Ray da pistola 0, reposta estabilizada. Os amigos de justiça vão ser enviados na equipe, as vidas de justiça. Controle de Salvador, boa noite, passaria para 2032, informação, ponto de ordem. Série 2222, acione identificação, chegada à mão autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH 1 na 05. 050 via chegada, Comandor, bom dia, boa noite, entrando na zona 52 para a nossa comunidade. Isso, 152, acione identificação, chegada Bombed 1 não autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH 1 na 05. 050 via chegada, na 05, ajuda-se, Juliette pro 12, 2224, obrigado, boa noite. Salvador 6224, está autorizado a alinhar e manter? Autorizado, alinhar e manter Y0. Alinhar e manter a miséria, Y0 224. Request Texas 5001, inform Ribeirão Preto, alternate 0440, Endurance 115 on board. Confirma Endurance? 0440, 05001. Ok, taxi approved via taxiway India and taxiway Alpha until Rondi Point runway 10, report ready to take off. Clear taxi India Alpha, Rondi Point runway 10050001. Go no 354, no solo 105, taxi à direita, taxi via Alpha, report antes da taxiway Juliette. Direita Alpha, report antes da Juliette, Go 354. Série 2222, Voiduna. Voiduna, 2222. Para 3152, reduza para 2509. 2509, para 3152. Para 6224, decolagem autorizada, pistão 0, no 50 graus, 059. Autorizado, colar aqui, 5-0, Sonar 6224. Point 110, red for Apache, 5001. Azul 5001, clear lineup no 8-1-1-0. 1-9-4-1-8-1-1-0, 5001. 222 da passarela, confirme a velocidade indicada. 2409. Tem condições de manter até a próxima duna para sequenciamento? Afirmo, vai manter. Tente. Chamei o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. Cruz Salvador 208, boa noite, Oceanário 6224. 54 está antes da Juliette. Dona 354 autorizado, ingresso Juliette, portão 4. Livre ingresso Juliette, portão 4, dona 354. 90, via saída Conde. Quando 90, via saída Conde, Oceanário 6224, alguma possibilidade de voar Conde da presente? Autorizado. Autorizado, Conde da presente, 6224. Conde 2222, de separado 3.000 pés, QNH 1905. 3.000 pés, 1905, 2222. É, portal, Zero Tufo, Anishan Director Zipa, pro present. Stand by for coordination, Zero Tufo. 5001, clear to takeoff runway 10, wind 150 degrees, 7 knots. Clear to takeoff runway 10.5001. Portugal 024, call receive center frequency 126.85, if enable 125.45. Ok, 126.85, 125.45, Portugal 024. Boa noite, muito obrigado. Sabe 001, é Borne T20, na Salvador 120.8, é o nosso grupo. 20.8, 05001, good day. Good morning, 05001, passing 1000, 741, departure. Azul 5001, with a contact on departure, climb to flight level 320 via 741 departure. Climbing flight level 320, request direct Montava, Azul 5001. Clear the leader, fly direct to leader. Clear direct to leader, Azul 5001. Azul 2534 completa final, chame torre frequência 98 decimal 95. Correção, 98 decimal 6. 18.6, bom serviço. Bom descanso. A saída 2222 autorizada ao final do procedimento ILS X Rei da pistana 0, desce para 2000 pés QNH 1095, reporte estabilizado. 102.000, portal estabilizado, X Rei da 1093. Salvador Azul 27113 está na quantidade de vida. Desce para 4.000 pés, altímetro na 095, 2713. Entra autorizado 4.000 pés, registro na 015, 2713. 052, complete redução para 220 nós. Vai seguir uma Patango 72 na aproximação. 3.000 pés, NH 1015, correção. 1015, afirmativo, 3152. Aqui 3.000 pés, 1015, tá 3152. Chané 6250, sem identificação, chegada a bombédio não autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH 1095. Cinco, no solo aos 25, direita, táxi via Alfa, reporte antes do táxi direto. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, azul 2534. Confirma estabilizado? Estabilizou, 2222. Completa sinal chame torre, frequência 98 decimal 95, se possível mantenha a velocidade indicada até o externo para sequenciamento. O 9895 vai manter a velocidade, 2222. Tan 3152, intercept localizado na proa 050, curva à esquerda proa 050, reporta estabilidade desça para 2000 pés, informo que seguirá um Alfa Tango 72 na aproximação, o mesmo está agora na sua posição de 1 hora. Agora a 8 milhas e meia, com 130 nós de ground speed em redução. Ok, excelente. Então voa pro 050, descida 2000 pés. Nós vamos reduzir um pouco mais para ajudar aqui, o T3152. Torre Salvador, boa noite. Passaredo 2222, final do 10. Passaredo 2222, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus. 059, ajuste de altímetro 0015. Pouso autorizado, 0022. Azul 5001, call receive center, frequency 125, decimal 1, if unable 128, decimal 35. 25138, decimal 5, Azul 5001, exact. Estabilizado LS, 3052. 3052, completa final, chame sua frequência 98, decimal 6. 26, 3052. Então 3152, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, está 3152. Azul 2713, esse é para 2000 pés, após pelo altímetro no 0 no 5. Autorizado o final do procedimento LSXA da pista no 0, reporte estabilizado, reduza para 1 no 809. Tente autorizado 2000 pés o procedimento. Reduzindo para 1980, reporta na final estabilizada do 2792, ajuste no 095. Oceané 6224, está a 58 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o nível de voo 90, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Confirme a prova que está mantendo, 6224. Eu estou um pequeno desvio, já está retornando a rota. Possibilidade da coordenação junto ao controle era a casa de salvar na produz ao fundo meu 363? Mantenha ainda escolha deste controle e aguarde então. Aguardando, 6224, obrigado. Foi para o Alfa Romeo 363, está no controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Mando o Alfa Romeo 363, chamando o controle Aracaju 203, a primeira minha 324. Facilo, parte 3, portão 12 Romeo, 2222. Pistino 52, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 90, 95. Autorizado, pouso pista 90, até 3152. Passarido 2228, boa noite, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro 9095, prepare arbor 1. Três Salvador, o Azul 2713 está na final ISO, estabilizado no ILS X-Ray da 10. Azul 2713 completa a final, chame torre em frequência 98 decimal 6. Chanel 6258, desça via para 2000 pés, KNH 1005, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reposto estabilizado. Silêncio, autorizado pouso 2713, pode só confirmar o vento? Vento 150 graus, 059. Silêncio 2713. Passa na Juliette, está 3152. Tráfico Salvador, boa noite, eu vou no 098, na posição 02, que é que está forte, para Natal, São Paulo, Tomarante, no 370. Gol no 098, informação em curso, Golf, chame a torre número 8, decimal 6, para a cópia. 186, gol no 098. Decola pistão 0, curva direita, saída arbor 1, transição alefa, controle no 20 décima 8, transponde 5121. Com 121 na remoto 12, champando fora para o espelho. Azul 2713, no solo 37, livre táxi à direita, alfa quilo para o Pax 3, posição 3 Lima. Gente, livra alfa, táxi de quilo, Pax 3, posição 3 Lima, Azul 2713. Torre Salvador, boa noite, voo no 098 para o Provocal do Amarante, no 370, chefe da Golf na posição 02. Gente, boa noite, aguarde a cópia, prepare a saída Puka. Puka, Golf falar, estou chamando 6258. 6258 completa o final, chame torre frequência 986. 986, boa noite, obrigado. Boa noite, chame 6258, vou falar. 6258, chama a torre. Afirmativo, estabilizado, localizado 6258. Ok, pouso autorizado, pista 90, vento no 50 graus, 05 nós, o ajuste 90 no 5. Ok, autorizado, o 3398, voo e Duna, desça para 2000 pés sem restrições, altímetro na 095, autorizado ao final do procedimento LS que se reiga pista no 0, reporte estabilizado. Duna, Azul 4062, aciona identificação, chegada Bomed UNO autorizada, voe direto para a posição ITAP, desça para o nível de voo 050, QNH 1 na 05. Azul 2940, aciona identificação, chegada Bomed não autorizada, desça para o nível de voo 070, QNH 1 na 095. Autorizado, pushback e acionamento na remota 1-2, chame pronto para o táxi, passageiro. Aproximação, tráfego da companhia na sua posição de 1 hora a 1-0 milhas. O mesmo está agora cruzando o nível de voo 1-70 para 050, Embraer 1-90. Quente. Quente. É, 6258, no solo 43, ele táxi à direita, táxi via Alfa, reporte Ângelo, táxi direto. Alfa, antes da Juliette. Era qual o procedimento? Gente, 4062, para o ILS WISC da pista no 0, foi para o Serrapita 366. 366, obrigado, parceiro. Zulu 1-0, decola a pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Zipar, controle 1-2-0, décima 8, transponda 5-1-2-5, gol 1-0-9-8. Autorização Miguel Amara, Donald Amarante 370, saída Pucca, transição Zipar, controle Zulu 10, primeira curva à esquerda, pista 1-0, controle 1-2-0-8, transponda 5-1-2-5 para o gol 1-0-9-8. Portão 2, chame pronto para o acionamento, está correto. Camarão, 090. Altímetro na 0 no 5. 0 98 no 02 para pushback e acionamento. Aguarde para pushback e acionamento, gol no 09. Aguarde no 098. Batalha do 2228, está com linha 7 após o 4. 4 e 48 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. 2228 da bateria do táxi autorizado via pátio principal, taxiway Índia e taxiway Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, achando pronto para a decolagem. Pátio principal, Índia, Alfa, na 10, chama para a decolagem o quando pronto o 2228. Bruno 972, adiciona identificação, chegada Bomé de 1 autorizada, desça via, chegada para o nível de voo no 00, QNH no 005. Azul 2940, reautorizado descida para o nível de voo 050 QNH no 005, complete redução para 230 nós. Bruno 0 no 5. Azul 4062, desça para 250010, altímetro 0 no 5, aguarde autorização para a final do procedimento RS WISC. 2515, aguardando o procedimento de autorização do WISC, Azul 4062. Da Oxiné, ingresso para o Juliette, em porção 612. Bono 098, autorizado pushback e acionamento, chame para o táxi. Autorizado pushback e acionamento, chamada para o táxi, Bono 098. Então eu passarei do 2222 para o espera pronto. Passarelo 2228, autorizado, alinhar e decolar no 0, 950 graus, 05 mais. Autorizado, alinhar e decolar. Reduzindo para 1809, está prestando agora. Gente, Azul 4062, reduza para 2009. Reduzindo, 209, passarelo 62. 4062, informa que seguirá tráfego na aproximação agora 12 horas, 9 milhas, rumo ao Nordeste, Airbus 320, passando 3.500 pés em descida 2.000 pés, com 1.80 nós, correção, 1.90 nós de grau de speed em redução. 4062, completo de redução para 1.80 nós. Completar 1.80 nós, passando 62. Azul 2940, reduzir para 2009. Tudo as costas, 2940, reduzindo. Esse é para 4.000 pés, QNH 1905. 4.005, azul 2940. Peso 2228, decolado ao 50, chame o controle, frequência 120, décimo 8. Boa viagem. 208, prata, 2228. Ainda deve na linha de 8. 050 agora, reautorizado, altímetro na 095. 050, na 095, boa metade, 6079. Com no 972, desça para o nível de voo 060, QNH na 095. 060, de voo, Ronaldo 2. Boa noite, passaria do 2222. 2228, contato radar, se prepara nível de voo 180, via Cedar Bruno. Bruno, 180. Tan 3398, confirme estabilizado. Ah, afirmativo, estabilizado, precisamente. Completa final, chame torre, frequência 986. Obrigado, boa noite, 3398. Boa. Azul 4062, autorizado a final do procedimento ILS de esquerda pista da zero, reporte passando seu rápido 366. É autorizado de esquerda pista da zero, reportar e passando seu rápido 366, azul passo 040. Azul 2940, reduza para o 980 nós, desça para 3.000 pés, altímetro na 095. 3.000, reduzindo, azul 2940 na 095. Quando quiser, chamará para decolar, voo 0098. Salvador, boa noite, TAM 3398, Índia Serra, Visual. Boa noite, TAM 3398, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 0095. Pouso autorizado, pista 10, TAM 3398. Peso 2228, confirme, está efetuando desvios? Ativo, senhora, curva na direita. Gente. Voo 1098 no ponto de espera da 1090, pronto. Tenho ponto de espera, voo 1098. Mantenho ponto de espera, 1098. 062. 062 com pilota final, chame torre frequência 98, decimal 6. Letano, torre 186, azul para 062, obrigado, boa noite. Azul 2940, desça para 2.000 pés, QNH 1095, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado. 2.095, X-Ray da 1.0, reportado estabilizado, Azul 2940. 06833, decola da 1.0, curva esquerda, Fuca, transmissão Aracaju, controle em 208, transponder 527, bom 354. Portão 4, chame pronto para pushback acionamento. Vai reportar pushback acionamento, voo 354. Então, voo número 2, 60, 972, e autorizado descida para 4.000 pés, altímetro na 095, reduza para 2009. Autorizado 410, 1095, reduzindo para 209, no voo 1972. 2228, confirme a razão de subida. Subindo mil pés, meu Deus, senhora. Gente. Plano 3398, no solo ao 55, livrou, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3398. Azul 4062, pouso autorizado pistão 0, vento 140 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 90 no 15. Livre pouso 90, 1015, azul 4062. Bem, 074 autorizado, é sinal do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado. Apenas para informação, o tráfego anteriormente informado está agora em Duna com 1609 de ground speed em redução. ILS, 0074, autorizado, reporte estabilizado. O 2940 confirma estabilizado. Afirmativo, 2940. Completa final, chave torre, frequência 98, decimal 6. 18, 6, boa. Do portão 4, suspensionamento. 095, complete redução para o 1809. Desce para 3000, 1095, reduz para 180, gol 1972. Continua agora no Tessalife Azul 2940. O 354 aguarda autorização de pushback, previsando mais um minuto. Mas eu estou aguardando o 354. 3398, Juliette, portão 02. Juliette 02, defesa aberta. Pela MA-074, autorizado descida para 2500 pés e a final do procedimento LS WISC, reporte passando em órbita 366. Gente, estamos a uma milha para 366. Autorizado ILS, vamos reportar estabilizado. 6074. 257, à direita na minha escuta, prossiga via Foxtrot Alpha, reporte antes da Juliette. Foxtrot Alpha reportará antes da Juliette na sua escuta, 2406. 6074. Completa final, chame torre, frequência 98, decimal 6. 118, decimal 64, obrigado, bom fim de semana. 05 nós, pouso autorizado, pistão 10. Repouso, pistola 02940. Torre, muito boa noite, 6074, do Chanel estabilizado no LS2. Boa noite, número 2 na aproximação, reporte. Passando marcador externo com trem checado, final 6074, altímetro no 0 no 5. 0 no 5, reporta no externo, 6074. Turno 354, portão 4, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, vai chamar táxi, bom 354. Nós de ground speed em redução. Tá ciente, vou no 972. Agiliza as manobras para a decolagem. Afirmo, voo no 098. Observando a passagem do tráfego na curta, com Embraer da Azul, após agilizando, autorizado alinhar e manter pista no zero. Após a passagem da Azul, alinhe e mantenha pista no zero, voo no 098. Mantenha a posição antes da Juliette, prevista o portão 01, aguarde para ingresso azul 4062. Vai manter a posição antes da Juliette, 4062. Azul 2940, no solo 00, agilize. Direito, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 2, se escuta, agilizando os 2940. 6074. Continue a aproximação, aguarde pista livre. China é 6074. Continua aproximação, aguarde pista livre 6074. Voo 9098, decolagem autorizada, pista 90, 930 graus, 05 nós, ajuste 9095. Autorizada, decolagem, pista 90, voo 9098. Você vai chamar para azul 2940, posição D2? Alfa Kilo para o pátio 3, posição 31000. Gente, Alfa Kilo, pátio 2, 31000. Pátio 3? Pátio 3, afirma. LF 3110. Completa final de semitorre, frequência 98, decimal 6. Completo, chama a torre 286, voo 9972. Torre Salvador, boa noite, voo 9972, na final da 190. Voo 9972, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre. Completo, aguarde pista livre, voo 9972. Sena 6074, voo autorizado, pista 90, vento no 50 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 9015. Livre pouso na 06074. Voo 9098, decolado ao 01. Chamei o controle, frequência no 20.8, boa viagem. 208, voo no 098. Controle, voo no 098. 2098, contato radar, se para o nível de voo 370, via saída PUCA. Via saída PUCA para o 370, voo no 098. O azul 4062, ingresso Taxi Juliette, portão 1.